vencedores do Rally Dakar, a prestação dos portugueses no Open da Austrália em ténis e os resultados mais recentes da Liga Sagres em futebol. São alguns dos destaques da edição de hoje de Desporto Antena, que vai para o ar já a seguir. Antena Web. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Às quintas-feiras, Diana Martins serve-lhe uma emenda cultural com muita arte. Fala-me de Arte. É o espaço ideal para estar a par das novidades de música e espetáculo, cinema e literatura. Às quintas-feiras, pelas 8h30, Diana Martins fala-lhe de arte com muita arte. Fala-me de Arte. Quintas-feiras, 18h30, aqui na sua Antena Web. Às vezes, é preciso pararmos para pensarmos sobre nós e o mundo. Na Antena Web, às terças-feiras, às 17h45, Carlos Bonaparte traz-lhe uma reflexão sobre o tema da atualidade nacional ou internacional. Com duração aproximada de 10 minutos, Nós e o Mundo. Às terças-feiras, pelas 17h45, com Carlos Bonaparte. A Antena Web dá-te música. Música. And all this time, all this time, you've had it in you. Just something. E mais música. Antena Web. Antena Web. Ao alcance de um clique. Futebol Clube do Porto e Paços de Ferreira embataram a uma bola em futebol. Ontem à noite no Estádio do Dragão, os dragões voltaram a perder pontos na corrida pelo título. Os visitantes abriram o marcador aos 83 minutos por intermédio de Maicon, mas aos 86 Falcão empatou. O líder Sporting Braga derrotou já hoje a Académica em Coimbra por 2-0, golos de Mayong e Mateus. O Sporting bateu ontem o Nacional por 3-2. Vamos aos resultados já conhecidos. Académica 0, Braga 2, Guimarães 2, Setúbal 2, Marítimo e Benfica jogam a esta hora no Estádio dos Barreiros, Rio Ave 0, Leiria 2, Belenenses 1, Leixões 3, Olhanense 1, Naval 0, Sporting 3, Nacional 2 e Porto 1, Paços Ferreira 1. Na classificação, o Braga é líder com 39 pontos, o Benfica tem 36, mas com menos um jogo. O Porto é terceiro, tem 33, Sporting 27, Nacional 24, o Leiria aparece em sexto lugar, tem 23 pontos, os mesmos que o Vitória Guimarães, Rio Ave e Marítimo têm 19, mas a equipa da Madeira tem também menos um jogo realizado. Na Liga Vitalis, destaque para o empate do líder Beira-Mar. Os aveirenses foram ao estádio do Sporting da Covilhã, na sexta-feira, e não foram além de uma igualdade a duas bolas. Realça ainda para o jogo desta manhã entre o Fátima e o Santa Clara. Isto porque a equipa da casa vencia por 2-0 já no início da segunda parte, mas os açorianos conseguiram dar a volta e venceram por 5-2. Uma grande recuperação do Santa Clara que permitiu chegar mais perto do Beira-Mar na classificação. Resultados: Fátima 2, Santa Clara 5, Penafiel 0, Gil Vicente 0, Oliveirense 3, Varzim 0, Portimonense 2, Estoril 1, Aves 1, Friamundo 2, Carregado 2, Trofense 3, Feirense 1, Chaves 0 e Covilhã 2, Beira-Mar 2. A classificação está ordenada da seguinte forma: primeiro Beira-Mar com 30 pontos, segundo Santa Clara e Portimonense com 29, o Feirense é quarto com 26, Trofense tem 22, Chaves, Fátima e Gil Vicente têm 21 pontos e fecham a primeira metade da tabela da Liga Vitalis. Portugal vai fazer um jogo com a China no dia 3 de março. A seleção nacional vai encontrar os homens do Oriente num desafio particular integrado no plano de preparação para a fase final do Campeonato do Mundo África do Sul 2010. A partida vai ter lugar em solo nacional, num horário e local ainda a designar pela Federação Portuguesa de Futebol. A informação foi colocada ontem no site da entidade, onde se lê ainda que esta vai ser a segunda vez que as duas seleções se vão defrontar. Em maio de 2002, em Macau, a vitória foi favorável a Portugal por 2-0, golos de Nuno Gomes e Pauleta na altura. Lá por fora, referência à Taça das Nações Africanas. Costa do Marfim e Egito são as duas seleções já apuradas para os quartos de final da competição que decorre em Angola após duas jornadas. A seleção da casa conseguiu o primeiro triunfo na quinta-feira ao derrotar o Malawi por 2-0 e lidera o grupo A com 4 pontos. Nota ainda para Moçambique, que tem apenas um ponto, pois perdeu precisamente contra o Egito por 2-0, mas ainda tem hipótese de seguir em frente na prova. Espaço para breves sobre futebol. A Juventus vai ter parte da bancada do seu estádio encerrada ao público. O Conselho de Justiça da Federação Italiana de Futebol decidiu fechar a curva onde se situam os adeptos mais radicais no Olímpico de Turim, na sequência dos cânticos racistas contra Mário Balotelli, jogador do Inter Milão. A decisão foi tomada após o encontro da Juventus com o Nápoles, vitória caseira por 3-0, a contar para os oitavos de final da Taça de Itália, que se realizou na quarta-feira. Há um novo canal de televisão ligado ao desporto. Chama-se 10TV e pertence a Diego Armando Maradona. Depois de ter visto o seu brinco ser leiloado por 25 mil euros, o selecionador argentino apresentou um novo projeto, cujas emissões vão para o ar entre maio e junho deste ano. O canal vai ser lançado no México e na internet, mas visível em 20 países diferentes da América Latina. Os programas vão recair sobre o mundo do desporto, da moda e do glamour, como explicou El Pibe em conferência de imprensa. O objetivo dos produtores é alcançar uma audiência entre 60 e 80 milhões de espectadores. A Antena Web orgulha-se de apresentar Teatro de Mistério, uma das mais impressionantes séries radiofónicas feitas no Brasil entre as décadas de 1970 e 80, onde a ficção e a realidade se misturam e completam. Ah, isso é tudo quanto o resto do meu patrão. São as roupas que ele vestia quando se derreteu. Polícia! Depressa, seu guarda, depressa. Ela está morta. Assassinaram Madame Blanchard. E também tinha sido esfaqueada e seu coração arrancado do peito. O mesmo processo, não há dúvida. É, não faltou sequer o cartão de visita do assassino. Com os cumprimentos do Dr. Luar. Na Antena Web, todos os dias, segunda a sexta, pelas 16 horas, há um novo enigma, um novo caso a resolver. Teatro de Mistério, de segunda a sexta, pelas 16 horas, aqui na sua Antena Web. Às sextas-feiras e sábados na Antena Web, é tempo de teatro. Pelas 22 horas, a Antena Web passa a exibir as antigas peças de audioteatro feitas essencialmente em Portugal e no Brasil. Laços e outra vez aqui. A guia diz 4 polegadas. Portanto, comprimento errado, mais uma vez. Queres confessar aqui, de acordo com a verdade, porque mataste o teu próprio esposo? Se não o fizeres, mando açoitar-te. Só isso, pai. Só, meu filho. Só. Tempo de Teatro. Às sextas e sábados, na Antena Web. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico conosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Chegamos agora aos motores. Rubén Faria venceu a 14ª e última etapa do Dakar. Ontem Faria foi o mais rápido e o compatriota Elder Rodrigues foi terceiro. Na classificação final, o vencedor foi Cyril Desprez, que conquista pela terceira vez a mítica prova todo o terreno. O segundo foi Ulle Valsata e López Contardo fechou o pódio. Rodrigues igualou sim a melhor prestação de sempre de um português no Dakar, terminando a prova em quarto lugar. Rubén Faria ainda conseguiu subir uma posição, na geral foi 11º, Bianchi Prata terminou no 30º posto. Nos carros, o bicampeão mundial de rallies, Carlos Sainz, venceu pela primeira vez a prova, desde que começou a participar em 2006. O seu grande perseguidor, Nasser Al-Attiyah, venceu a última etapa, mas ficou-se pelo segundo posto, a apenas 2 minutos e 12 segundos, o espanhol. A Volkswagen leva para casa os 3 primeiros lugares e a 3ª vitória de sempre, depois de ter ganho em 1980 e no ano passado, pois Mark Miller ocupou o último lugar do pódio. Destaque ainda para os 3 pilotos nacionais que terminaram nos 15 primeiros. Carlos Sousa foi 6º, Miguel Barbosa 12º e Ricardo Leal dos Santos 14º classificado. No hóquei em patins, o fim de semana foi sobretudo dedicado às competições europeias. Na Liga Europeia, o Porto perdeu em casa com o Val d'Agno. Os dragões entregaram o primeiro lugar do grupo aos italianos, depois de serem derrotados por 5-3. O Porto deixou assim o comando da tabela e ficou agora numa posição difícil para se apurar para a fase seguinte da prova. Na Taça Seres, a Oliveirense goleou Geneve. O resultado de 13-1 sobre os suíços assegurou praticamente o apuramento para os quartos de final da competição. Sorte diferente teve o hóquei de Braga, que perdeu na Corunha. Os minhotos foram derrotados pela forte equipa espanhola do Liceu por 7-2, complicando o apuramento para a próxima fase da Taça Seres. No voleibol, destaque obviamente para o encontro de hoje entre os dois principais candidatos ao título. Em Espinho, o Sporting local bateu Vitória Guimarães por 3-1, com os parciais de 25-19, 22-25, 25-22 e 25-21. O Benfica derrotou em casa os Muris por 3-0, resultados da 22ª jornada, hoje. Sporting de Espinho 3, Vitória Guimarães 1, Vila Condense 0, Fonte Bastardo 3, Espinho 3, Leixões 0, Académica de Espinho, Benfica 3, Muris 0, Caixão da Maia 3, Machico 0 e Caldas 2, Marítimo 3. Já ontem, os 3 primeiros da classificação não facilitaram e venceram os respectivos compromissos, com destaque para o triunfo de um líder Espinho na recepção ao 4º classificado, Vila Condense, 3-0. Idêntico resultado conseguiram Vitória Guimarães em casa, perante o Marítimo, e o Benfica, na deslocação ao recinto do Caldas. Resultados completos de ontem: Caixão da Maia 3, Leixões 0, Caldas 0, Benfica 3, Sporting de Espinho 3, Vila Condense 0, Académica de Espinho 1, Fonte Bastardo 3, Vitória Guimarães 3, Marítimo 0, Ismuris 3, Machico 0. Na classificação, o líder continua a ser o Sporting de Espinho, com 37 pontos, o Guimarães é segundo com 36, o Benfica aparece no 3º lugar com 33 pontos. Basquetebol, o Benfica venceu ontem o Física por 75-66 e alcançou a 10ª vitória no campeonato em 10 jogos, mantendo assim um longo percurso de invencibilidade e a liderança da Liga Portuguesa. O Alvarense não desarma. Aproveitou o fator casa e venceu o Inliabum por 58-43, num encontro com poucos pontos. O Porto derrotou no Dragão Caixa o Cabo Madeira por 92-72. Resultados da 10ª jornada: na sexta-feira, Porto 92, Cabo Madeira 72. No sábado, Física 66, Benfica 75. Alvarense 58, Inliabum 43. E hoje, Sampaiense 78, Académico 85. Vagos 81, Ginásio 76. E Vitória Guimarães 98, Barreirense 87. O Benfica lidera com 20 pontos. Alvarense tem 19 e Porto 18. Ricardinho gostava de ver o Futebol Clube do Porto no futsal. O jogador, considerado por muitos o melhor português sempre na modalidade, concedeu uma entrevista ao Diário Notícias, onde abordou vários temas desde o Benfica até ao sonho de um dia jogar futebol de 11. O Nortenho, que admitiu ser adepto do Porto, via com bons olhos a entrada dos dragões na modalidade. É pena o Futebol Clube do Porto não entrar no campeonato. Seria muito interessante e aumentaria a emoção da prova e o crescimento da modalidade, disse o atleta. Ricardinho teve já a oportunidade de ingressar no futebol de 11, no Benfica, na altura orientado por Fernando Santos. Mas a hipótese esfumou-se quando a comunicação social começou a falar do assunto, confessou o jogador. No ano passado, Ricardinho recebeu propostas de 2 clubes da 2ª Divisão e de 1 da 1ª Liga, de futebol de 11, mas em todas elas ia ganhar metade do salário que ganha no futsal. E, segundo o homem do Benfica, ainda não há estabilidade financeira que o permita prescindir de tais valores. No gol, Filipe Lima foi obrigado a desistir no Open de Joanesburgo. O jogador português tinha uma lesão no ombro e despediu-se da prova na sexta-feira, quando se encontrava na posição 112. Segundo indicações médicas, o Filipe terá de descansar 2 dias, seguindo-se uma avaliação exaustiva sobre a sua participação no Abu Dhabi Golf Championship de 21 a 24 de janeiro. Foi o que referiu Pedro Sequeira Ribeiro, manager de Filipe Lima. O português tinha igualado o par do campo do Royal Johannesburg em Kentinsen, 71 pancadas, na primeira passagem pelo percurso sul-africano. Este era o segundo torneio da presente temporada do jogador luso, depois de ter terminado no grupo dos 35º classificados do Africa Open, também na África do Sul. O Open de Johannesburg foi ganho hoje por Charles Fortzer, depois do sul-africano ter conquistado também o Africa Open na semana passada. Carlos Amado da Silva é o novo presidente da Federação Portuguesa de Rugby. Sucede no cargo ao seu adversário do ato eleitoral de sexta-feira, Dídio Aguiar, com apenas mais um voto dos 71 em jogo. Amado da Silva, presidente da agronomia desde 1985, propunha uma mudança de rumo no sentido de descentralizar a ação da Federação, muito centrada em Lisboa, segundo o próprio, enquanto Aguiar candidatava-se a um terceiro mandato à frente da instituição. A lista vencedora já tinha ganho na semana passada as eleições para o Conselho de Disciplina e do Conselho de Justiça da Federação, com 38 votos a favor contra 32 na lista A e 35 face a 32, respectivamente. Como se tinha verificado um empate a 35 na eleição para a direção, houve necessidade de um novo sufrágio, ao qual compareceram 71 dos 72 delegados. No final, 36 votos para a lista B de Amado da Silva, 35 para a A, liderada por Dídio da Guiar. João Cabreira não vai estar presente na volta ao Algarve. O ciclista português anunciou também na sexta-feira a ausência da prova que vai decorrer de 17 a 21 de fevereiro, devido a uma lesão no braço esquerdo, resultante do atropelamento que foi vítima a 2 de janeiro. Em comunicado, o corredor do Lolé Lontano esclarece que os exames radiológicos efetuados logo após o acidente não foram conclusivos quanto à existência de ferimentos no escafoide cárpico. No entanto, uma ressonância magnética realizada na quarta-feira ao punho esquerdo revelou uma lesão que o vai afastar tanto da Algarvia como da prova de abertura para equipas continentais e de clube, que vai ser disputada também no Algarve a 14 de fevereiro. Após os primeiros exames, Cabreira, de 27 anos, anunciou que iria permanecer em repouso durante uma semana e manifestou-se confiante na participação na volta ao Algarve, corrida que venceu em 2005. O Tribunal Arbitral do Desporto deve anunciar uma decisão no final de janeiro sobre o recurso apresentado pela Agência Mundial Antidopagem ao corredor. Depois da discordância desta entidade com as conclusões do Conselho Jurisdicional da Federação Portuguesa de Ciclismo, por presumível manipulação de análise antidopagem. Arranca esta madrugada o Open da Austrália em ténis. Frederico Gil é o único jogador português presente nos quadros principais da prova, depois da eliminação de 3 tenistas lusos, todos no mesmo dia, na madrugada de quarta para quinta-feira. Neuza Silva não resistiu ao melhor jogo de Eleni Daninlido e perdeu na primeira ronda por 6-1 e 6-3 frente à grega. Michel Brito vencia por 3-2 no primeiro set contra a bielorrussa Katerina Dzehalevich, mas depois quase que bloqueou. Perdeu todos os jogos seguintes e foi assim derrotada por 6-3 e 6-0. No setor masculino também Rui Machado ficou pelo caminho, ao ser eliminado na segunda ronda pelo norte-americano Alex Bogomolov Jr., pelos parciais de 6-3 e 7-5. Resta então Federico Gil, que vai encontrar na primeira ronda David Ferrer. O espanhol vai ser o adversário do português, depois o francês Gilles Simon ter renunciado ao torneio devido a lesão. Se conseguir ultrapassar a ronda inaugural de um torneio do Grand Slam pela primeira vez na carreira, o tenista luso defronta na segunda ronda ou o italiano Paolo Lorenzi ou o cipriota Marcos Baghdatis. Na preparação para o Open da Austrália, destaque na última semana para o triunfo de Helena Dementieva em Sydney. A tenista russa revalidou o troféu na sexta-feira ao esmagar na final a norte-americana e número 1 do mundo Serena Williams em dois sets, parciais de 6-3 e 6-3. Automobilismo, o prémio monetário para o vencedor da Super League Fórmula em 2010 vai ser de 1 milhão de euros. O anúncio foi dado na quinta-feira pelos responsáveis da prova, na qual competem Futebol Clube do Porto e Sporting. Vai ser o maior prémio monetário do desporto motorizado europeu na próxima época, sendo que o vice-campeão receberá 500 mil euros e o terceiro classificado 250 mil. No total, a organização vai distribuir mais de 5 milhões de euros. A nova temporada da Super League Fórmula vai contar com o dobro de corridas, vão passar de 6 a 12 jornadas duplas, a primeira das quais em Silverstone, na Inglaterra, a 3 e 4 de abril. Gilberto Arenas declarou-se culpado de posse de arma sem licença. A vedeta da maior liga norte-americana de basquetebol, NBA, confessou um delito que implica, no máximo, 6 meses de prisão. O basquetebolista dos Washington Wizards admitiu ter levado 4 armas de fogo para o balneário da equipa da capital norte-americana, violando os regulamentos da prova que proíbem o porte de arma em instalações da competição. Alegadamente, um desentendimento com um colega de equipa por causa de dívidas de um jogo de cartas esteve na origem do ato. Foi a notícia não muito feliz a fechar a quarta edição do Desporto Antena. Nós voltamos na quarta-feira, às 8:30 da noite. Até lá!